pra todas as favelas desse nosso Brasil. Firma! Pra todas as quebradas do centro-oeste goiano, é nóis! Pra todos os componentes do hip-hop nacional, principalmente pro rap, que denuncia, mostra a realidade, porque é assim que tem que ser, nego! Irmãozão, me ouve só, respeito é tipo assim, humildade, união, com a quebrada até o fim. Então, se não for isso, cê sabe como é, os pipoca não tem vez, tão tirado de mané. É, daquele jeito, no certo por dinheiro, pra ajudar a família, mas Deus vem em primeiro. Irmão, Aparecida, pra uns a PGO, onde o crime e a violência traz o mal sem dó. Transforma em pó o castelo de vários, tem traficante, homicida, uma pá de usuário. Tem paga paltro, ladrão de varal, pula janela de vizinho, muitas vezes acaba mal. Normal, pra furtos e roubos, trabalho dobrado, fazer os homens de besta é trabalho registrado. Escolaridade aqui é bem difícil, no bar do desemprego desespero traz o vício. Fogo de artifício não, aqui é tiro, o pulmão da quebra dá o último suspiro. Tem os vampiros, suga trabalhador, ralo feito condenado pro patrão explorador. Ho ho, Papai Noel, Joe, nem Jingle Bell, quem olha por nós só Deus que tá no céu. É obrigação dos rappers falar a verdade, essa aqui minha vivência, canto a realidade. Sem novidade, é sempre a mesma merda, miséria, maldade, como os mano pela perna. Queda, que é favela, que não tá na tela, nada de fachada como mostra na novela. Pois é, ainda tem os cu de bota covarde, os gambé porco assolando a cidade. Materialidade, os playboy, o racismo, sempre lado a lado como Hitler e o nazismo. Isso traz revolta, sequela é cabreiragem, crocodilagem, crime, pilantragem. Manter o respeito não é ser esperto, o extremo, humildade é correr pelo certo. Hey Jozinho, hey Jozinho, o rap tá aqui com a cara da quebrada, assim que é, é assim. Só os loucos verdadeiros de maloca na ativa, esse é o solo do G.O. e eu sou fruto da perifa. Recrutão, o mal, eu sei que aqui tem, mas também tem uma pá de gente de bem que te respeita do jeito que tu é, que te olha cara a cara, irmão. Assim que é, cada um tem sua lei pra seguir na batalha, pra não ter deslizes, pra não cometer falha. Então tem as tristezas, tem as alegrias, isso é rotineiro na família da periferia. E não seria diferente por aqui, às vezes tenho mil motivos pra sorrir. Enfim, é meu lugar e não troco por nada, nasci e cresci e amo minha quebrada. Rapa de guerreiro, rapa de maloqueiro, rapa de favela que apavora o mundo inteiro. Do nosso jeito o rap dominou, com a armadilha do sistema a estrutura não abalou. Joe, eu tenho orgulho de bater no peito, chega no sapatinho é só manter o respeito. A molecada indo tudo pra escola, uns fica na rua, empina a pipa, joga a bola.